diretamente. Restante lá, fuck. E aí, DJ GM? Que é mandrake na voz. Esse pezinho 35 que me deixa louco. Essa covinha no sorriso maroto. Ela não anda, ela desfila lá com gozo. Esse é daquelas quando passa tu quebra o pescoço. Essa garota é maloqueira. Bota Juliette, mistura Maria Gueixa. Tatu e Marquinha, ela tá demais. Tá demais. Vai, morena. Deixa esse cabelo solto. Joga a maquiagem, tá ficando plena. Olha esse rebolado, me deixou pirado. E tá roubando a cena. Gosta do que é perigoso. Eu vou jogar seu jogo porque eu sou problema. Não mexe comigo não. Vai, morena. Deixa esse cabelo solto. Joga a maquiagem, tá ficando plena. Olha esse rebolado, me deixou pirado. Deixa louco, essa covinha no sorriso maroto. Ela não anda, ela desfila lá com gozo. Esse é daquelas quando passa, tu quebra o pescoço. Essa garota é maloqueira. Bota Juliette, mistura Maria Gueixa. Tatu e Marquinha, ela tá demais. Tá demais. Vai, morena. Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem, tá ficando plena. Olha esse rebolado, me deixou pirado. E tá roubando a cena. Fim da quarentena. Esse pezinho 35.